0715, Matheus 040. Prossegue para 2000, Pacal, ajuste 1015. Para 2000 com 1015, Pacal 07. Salvador, bom dia, 4060, azul. Bom dia, 4060. Sua identificação, chegada Mari, DSL 50, redução para 220 nós, previsto órbita em TAP. Senhor DSL 50, perfil da Mari, 4060. O 60 reduz para 220 nós, previsto uma órbita em TAP. 220, uma órbita em TAP, 4060. Pacal 07, operações solicitam contato. Tá tentando fazer, mas acho que ele não tá recebendo, não. A gente tá recebendo ele, mas ele não recebe a gente. Ok. Whisky Charlie Mike indicada. Gente, sobre o vetor, após ITAP, vai manter a proa até o localizador. Aqui de Matem 2000, Pacal 07. Gente, informe no localizador. Informará. P9655, vai passar o curso do localizador, novo limite 120 de Simbra. Aguardando o vetor para localizador. Quer passar o curso, limite 120 de Simbra, aguardando a nova prova localizador, vai ter 9655. Baita 9655, direita proa 070. Fala. Ok, direita proa 070, baita 9655. 9655 autorizado 2000, ajuste 1015. Ok, 2000 e 1015, eu tava vendo. Charlie Mike autorizado 3000 com 1015. Nível de voo 320 pela rota Peruísque 50, decola da pista no zero com curva direita, saída da EL transição de NER, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5573. Sente autorizado, Porto Seguro, 320, no Peruísque 50, decola a pista no zero, curva direita da EL de NER, controle 19.35, torre 18.62. E o transponder é 5573. Chame para autorizado o acionamento e reporte para o táxi no 777. 5573 autorizado o pushback no 777. Não, senhor, a proa ideal é 030. Vivatinho, reduza para 170 nós, mantém 3000, limite ao lock. Então inicie redução para aproximação. Amanhã até 9655. Redução para aproximação, tchau. Ok. Interceptando o localizador, Pacal 07. Confirme, Pacal. Interceptando o localizador. Informe visual com o campo. Já está visual. Torre 18-6. 18-6, obrigado. Torre Salvador, Pacal 07. Cal 07, centro do tráfego é porte, numa curta final, visual com campo, cabeceira está deslocada em 1.200 metros, homens e máquinas neste trecho, o ponto de referência é próximo à interseção hotel que dá acesso à base aérea de Salvador, o vento 110 graus com 10 nós, altímetro 1015, reporte visual checado. Reportará o Cal 07. Cena. Proa 080, intercepta o localizador e reduz para aproximação. Alterna Belo Horizonte, confirmando. Firmo, confirmo. Autorizado à direita, via Índia, Alfa e Delta, antes da Delta 118-6 para decolar o no 777. Índia, Alfa e Delta, antes da Delta 18-3, 777. É, 18-6. Ah, 18-6. O 777. Obrigado, Charlie Mike, tráfego bandeirante 6 milhas e meia frente, inicie redução para aproximação. Missap 4060 vai ser necessário, ó. Uma órbita e desce para 2 mil após, na proa de Duna. Uma órbita após, voa Duna, descendo 2 mil, 4060. Cidade de eu tocar, arremeter e pousar na 17, senhor? E tem possibilidade sim. Atrás do seu tráfego eu tenho outro bandeirante e atrás do bandeirante eu tenho um Embraer da Azul. Vai ficar sujeito ao tráfego da pista 17, ok? Ok. Então eu toco, arremeto e aguardo as suas instruções para pousar na 17. Ok, vai tocar, arremeter então, vai curvar a esquerda para a perna no vento, pulo meu pés na 10, aguardando para a base no 7. Afirmativo. Pet final LS sem glide, cabeceira deslocada a 1.200 metros, torre 18-6. Corre, Salvador, gol no 77. 777, ingresso na Delta, mantenha o ponto de espera. Delta e mantenha o ponto de espera, 777. Charlie Mike, o número 2 para o pouso, tráfego precede o bandeirante da Baeté Linhas Aéreas, aqui de Salvador, continua com a liberação. Webjet reduza para 220. Reduzir para 220 o Webjet, está fazendo pequenos desvios. Está controlado, vai dobrar direito. Vai ter 9655, cabeceira deslocada 1.200 metros, homens e máquinas neste trecho. Continua aproximação, aguarde pista 10 livre. Guardado. Carro 07, chame pista livre, agilizando a medida possível. Chamará. Tá livrado, 07. Abaeté 9655, homens e máquinas nos primeiros 1.200 fechados, vento 100 graus, 10 nós, pouso autorizado. Abaeté, cheque também. Pode travar, Carl. 07, a torre? Prossiga. Ok, só para tipo de informação, o pessoal nas obras reclamou um pouco da altitude que passou na vertical do... sobre o pessoal trabalhando, ok? Ciente. Estou a 30 agora então, 6740. Ok, estou a 30, limite a magnética 120 de Simbra. O limite é 120 de Simbra, 6740. Tocou e meteu ao 5-1, curva esquerda para a perna do vento. Pista 1-0, 1.000 pés, altímetro mini 15. Chame pronto para girar base, se tiver condições, a partir da perna do vento, pista 10. Pista 10. Mike, chega o trem, pista 1-0, deslocado em 1.200 metros. Homens e máquinas neste trecho, 100 graus, 10 nós, tem o pouso autorizado, chega o trem, Charlie Mike. Vai ter 9655, autorizada presente, final no 7, porte curto, baixar travado, pista no 7. Vai ter 9655. Gol 1777, temos um bandeirante na curta, observe o pouso, aliás, mantém após. 7, após o bandeirante, ali mantém o 77. A proa 50, se eu tenho condição de interceptar o lock. Afirmativo, a partir de agora, tranquilo. Proa 50, pro 6740. Afirmativo, nessa turma intercepta o lock e pode manter essa velocidade até a turma. Vai manter até a turma, 6740. É, a pista com 2.800 metros, correto? É, os primeiros 1.200 disponíveis e ele é sem glide. Preparado. Carro 07 a torre? 07, tá ciente do gol, tá aguardando. Final da 07, baixar travado, 9655. Vai ter 9655, pouso autorizado, vento 110 com 10 nós. O Charlie Mike no solo, Sotero Politano 54, liberando 1219 para taxiar. Gol 1777, vento 110 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Livre decolagem, 777. Pacal 07, observe 37 na início de decolagem, autorizado cruzamento, parte militar, frequência livre, vai estacionar, reporte para ali, Pacal 07. Reportará 07. Fine. Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, prossiga o táxi Via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Via Alfa, informará para o ingresso na Juliette. Está demais. Informa que é o pátio 3, senhor. Cliente, ingresse na primeira interseção à sua esquerda, quilo, e observe o sinalizador. Foi barato. Pacal 07, cruzou. Pátio militar, a frequência seria vai estacionar, Pacal 07. Obrigado, essa é a baixada. É, a Baetê 9655, solo ao 55, liberando o pátio da a Baetê, frequência livre, tenha uma boa tarde. Obrigado. Desvio direito, ok? Só para evitar essa formação, que é grande. Tá ok, reduzindo para 210. Já está reduzindo, 6700, obrigado. Estabilizou o LOC, 4060 azul. Azul, torre 18,6. Até já. Vai ter 9655. É, desconcerta. Dio 777, contato radar sobre o 320. 320, 777. Azul 4060, ciente do tráfego, avistado, cheque o trem, pista no zero, deslocado em 1.200 metros, homens e máquinas neste trecho, cheque o trem, pouso autorizado, 100 graus, 10 nós, azul. Vai checado, 4060, azul. Torigono 777, poderia completar a curva direita para hoje da El? Autorizado. Autorizado da El, 777. Salvador, 1, Salvador, boa, Dantrey, 2, 1, 6, informação, Sierra. 3, 2, 1, 6, desvios a critério pro editar, desce via para 2.000 pés com a 1015. Pode ir. Itap. Pés autorizado completar a final sem glide, torre 18,6. 18,6, obrigado, até mais. Motor de Salvador, 1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- via Mari, desce ao 40, ajuste 1015. Mari, desce ao 40, ajuste 1015, canal 00. Controle 1777, solicita voar na proa 230, se possível. Autorizado. Autorizado, 777. Na sua escuta para a pousa 6740. O tráfego PSE já tocou a pista. Ok, na sexta. Alterno 3325. 288-3325, 777. Azul 4060, solo solteiro politano 59, libera direito 1-219. 219, 4060. tarde, Azul 4060, Librando. Azul 4060, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Via Alfa, chamada para ingressar na Juliette, 4060. É Maceió, no 055? Afirmo. Aguarde autorização de tráfego, aguarde autorização de acionamento. Eco Juliette Vitor. Aguardando o Eco Juliette Vitor. 121-9. Já na última chamada 219, obrigado. Nada. Na Juliette. Vila Alfa vai chamar para ingresso na Juliette 4060. 4060, autorizado portão 9, via Juliette. Juliette, portão 9, 4060. Já confirmando, a operação está com menos de 300 metros, cabeceira deslocada? De controle, está 3206? Está 3206, afirmativo, 1200 metros da pista impraticáveis. Ok, obrigado, 3206. Juliette Eco, pronto para cópia. Eco Juliette Vitor, corrigindo, pronto para cópia. Afirma, pronto para cópia, Eco Juliette Vitor. Eco Juliette Vitor, autorizado Salvador Maceió, o nível 055, direto. Decolará da pista 10, após a decolagem curva esquerda, manterá o corredor forte a 1.000 pés, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5004. Autorizado Salvador Maceió, a pista é 10, após a decolagem de curva esquerda, ingressar no corredor forte, chama 1935, controle, torre 1986, transponde ao 5004, é Juliette Vitor. Correto, deverá manter 1.000 pés inicialmente no corredor forte, está restrito 1.000 pés, chame para acionamento, Eco Juliette Vitor. O nome é o PS, Lex Vitor. Webjet 6740, autorizado, gate 4. Gate 4, obrigado. Juliette Vitor, pronto para o acionamento. Autorizado o acionamento, chame para o táxi, Eco Juliette Vitor. Acionamento, Eco Juliette Vitor. Complete final, chame torre 118.6. 118.6, 3216. Então 8001, autorizado 2000 pés, ajustando 0 no 4. Autorizado, final, reporte estabilizado. Gente, autorizado 2000 pés, 0 no 4, reportará estabilizado 8001. O Ex-Juliette Vitor acionado, pronto para o táxi. Eco Juliette Vitor, confirme o número de pessoas a bordo. 2POB. Autonomia alternado. Autonomia 4 horas e meia, alternativa Aracaju. 380 avistado, cheque o trem de pouso. A cabeceira está deslocada em 1.200 metros. Neste trecho, homens e máquinas. O vento 110 graus com 10 nós. Altímetro agora 10 no 4, 1014. Tem um pouso autorizado, cheque o trem. Machado travado, sente do deslocamento da cabeceira e dos homens na pista, 3206. Autorizar a posição,